Juninho Lopes, o dono do break. Oi, eu tava no reggae, ó. Todo trajado me bati com as novinhas, os parceiros e os viados. Tava no reggae, todo trajado, portando uísque, tal do lance baseado. As novinhas se excitam, as novinhas se assanham. De cabeça feita, empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Agora empina, agora empina. Empina a porra da bunda, vai. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Pra mim, vem. Tava no reggae, todo trajado, e bati com as novinhas, os parceiros e os viados. Tava no reggae, hein? Todo trajado, portanto o uísque, tal do lance, o baseado. As novinhas se excitam, as novinhas se assanham. De cabeça verde, pina a bunda e toma. Pina a bunda e toma, empina a bunda e toma. Alô, meu parceiro Cio, o Bang. Ei, pina a bunda e toma, empina a bunda e toma, toma. Pina a bunda e toma, vem pra mim, vem. Tava no reggae, todo trajado, e bati com as novinhas, os parceiros e os viados. Que problema, hein? Tava no reggae, todo trajado. Eu vi chagas, cheio de viado. As novinhas se excitam, as novinhas se assanham. De cabeça preta, empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Empina a bunda e toma. Empina a bunda.